Alfa, próxima Golf, torre 18, decimal 62. Ajuste 1012, tem um bom voo, boa tarde, Golo 674. Juliette Alfa, pode estar na Golf 18-6 com a torre, obrigado, boa tarde. 12. Boa tarde. Queco Delta, mantém escuta. Estou tentando desde aquela hora contato junto à sala IS, mantém escuta. Controle, o Gol 9781, boa tarde. Decolado, na sua escuta. Gol 971, contato radar na decolagem, suba ao nível 360, saída Gole Eval Eudes. Gole Eval Eudes, o Gol 9781. Mike Charlie Alpha, maintain level 100. Mike Charlie Alpha, maintain level 100, contact receive center 126 decimal 85, backup 125 decimal 45. Can send in 126 85, 125 45, thank you. Juliette Serra Tango, suba até nível 035, está autorizado direto Vitória da Conquista, aguarde a sessão 085. Positivo, direto Conquista, estado 035, aguardando sessão 085. Controle de Salvador, boa tarde, está 3172, informação X-ray na proa de Jonas. Então 3172, acendo identificação, autorizado chegada a CARI, desça para nível 050. 050, chegada a CARI, está 3172. Tio Mike Eco Delta, o senhor está falando que tem o plano para 18h30, confirma? É, 18h30, é a marca. Brasília, 1-2-4, tronco então, 1-2-7, 3, alterno 2-3, o senhor vai manter alinhado na 2-8, devido a um tráfego que circulou anteriormente, está na mesma rota que o senhor, e devido a um tráfego que circulou na 17 agora. Ok, gente, está batendo posição, senhor. Solo Azul 4065, posição Romeu Remota 13, puxa também. Autorizado, Azul 4065, chame táxi. Autorizado, chamará. Oi, boa tarde, Gol 635, passa a Frei Golf. 674? Afirmo, 674, tá com o Gol. Gente, mantenha a Golf, aguarde. 74. Paulo Serra Tango, decolado das 45, chame controle, 1935, a viagem. 1935, é a conferência. Salvador, Papa Papa Bravo, Serra Tango. Papa Papa Bravo, Serra Tango, contato radar na decolagem, suba ao nível 350, saída Aron, transição Melim. Aron Belém, 350, o Brasil. Espaço 9, eu cruzar 150, ele é o 1201, deve só dar terminado. Muito obrigado, um bom trabalho. Tango Juliette Serra Tango, tráfego 11 horas, 9.9 milhas. Eu mantenho escuta do controle Salvador, está mantendo 150010. 7, está cruzando 035, atenção para 085, conforme autorizado na proa 255. Afirma, Juliette Serra Tango. Azul 4147 Brasília, 1273, restrito ao nível 310. Restrito 310, tá certo. Autoriza direto Aracaju? Chame Recife em 126.85, alterna 125.45, coordeno com o mesmo, Bravo Serra Tango. 2685, secundária? 125.45, Bravo Serra Tango. 2585, grato por serviço. Controle Salvador, tá? 3155. 3155, contato radar na decolagem, suba ao nível 320, saída Gole. 320 na Gole, tá? 3155. Para táxi azul 4065, 117 a bordo, autonomia 4 e 25, alterna com. Brasil 4065, táxi via Juliette Alfa, ponto de espera da 28, na Golf, vai chamar torre no 8, decimal 612, ajuste no 0 no 3, seu movão, boa tarde. Registrado 1013, Juliette Alfa, ponto de espera da 28, chama 86, azul 4065, alô, papapapá, bom dia. Quer que o Delta prossiga? Delta, entrega o táxi da sala S agora. Tá, tá passando posição agora 7.500 pés abaixo do nível 100. Gente, não tem problema, tá 3155. Gente, 3155. Controle Salvador, gol 1674. Gol 1674, aguarde. Gol 075, está autorizado 2.000 pés, ajuste 1013, está autorizado final ILS, reporte estabilizado. 0013, 2.000. Está autorizado, aliás, vai reportar estabilizado. 1075. Gol no 674, contato radar na decolagem, suba ao nível 400, mantém o perfil da saída Gole, transição Gonza no 674. 400 Gole Gonza, 674. Controle Salvador, Gol no 755, presidente da X-Ray. Gol no 755, aciona a identificação, desça para nível 070, chegada e pitch. Desce para o 070, chegada e pitch, o Gol no 755. Gol no 755, inicia redução para 2509 para sequenciamento. Reduzindo para 2509, Gol no 755. 07, e a frequência do controle 119, decimal 35, torre 118, decimal 6 dúzia. O Delta, cotejamento correto, ajuste 1013, informe PB, estacionamento. PB 02. Gente, estacionamento de táxi, torre agora em 18, decimal 6 dúzia. Então, bom, boa tarde, Mike, com o Delta. Alterna 133, decimal 25, TAM 3155. Recife agora, 288-332, TAM 3155, boa tarde. Chefe Vitor Gillette, vai aguardar. Vou entregar o TAD junto a Salete, informe que não temos seu plano. Aguarde, mantenha a escuta, Chefe Vitor Gillette. Juliette, copia. Juliette está autorizado o número PES para sobrevoo TGL em Veracruz, alta DCT, decolando a 17 com curva direita, corredor axé, transponda 01151 e a frequência do controle em 119 decimal 35, a torre 18 decimal 6 dúzia. Patango, Juliette, Serra Tango, 3,5 milhas sudoeste de Salvador, chame centro Recife 128 decimal 8, alterna 133 decimal 25, mantém-se em condições visuais e acessão nível 085, Juliette Serra Tango. 288, alterna 133 25, Juliette Serra Tango. Sua transmissão foi intercortada. E repita o cotejamento, por gentileza. Pesado, ingresso de decolagem, 210 graus com meia dúzia. 128 decimal 8, alterna 133 decimal 25. 288, 3325. A bordo na bata, para acionamento de táxi, chama agora a torre, 18 decimal 6 dúzia. Então, bom voo, boa tarde, a favor do Juliette. Está autorizado até o nível 040, inicia redução para 2109, gol no 755. É, 7 para o 040, reduzindo para 2109, gol no 755. 00, pode atingir após posição é bom para o Itagás. Observe entrar com posição de 11 horas, 17 milhas, 1 sudoeste, 2620, cruzando 180 em subida. Ataque. Romeu 075. Romeu 075, chame torre 118 decimal 6. 6, ao trabalho. Mike Eco Delta autorizado, reporte alinhado e pronto na 17. Ação autorizada de chegada e pitch desse hotel nível 070, vou ir na proa de pitch, de Anto. E pitch descendo 070 na proa de Anto, já está 357. Profor, calm over, calco. Não tem retraria, 701, 2, 4. Agora ali, cruza 1400. Azul 4065, contato radar na decolagem, suba ao nível 320, saída gole. Nível 320, saída gole, 4065, azul. Vitor Oscar, alguém para a linha Center 124, desmão supado. Desça para 3000 pés, ajuste permanece. Para 3000, agora 755. Tráfego 11 horas, 17 milhas, rumo nordeste, está passando 040 para 2000 pés, a 3 milhas da posição USA. Ok, paciente, vou na 755. 1755, licitação para 1709 para sequenciamento. Eu estou zero, vou na 755. Mas tem 085, última de conquista, todo nosso tipo 0. Mike Eco Delta, decolagem autorizada, 1, 90 graus, 5 9. Quebec Sierra, informe visual com campo. Camara visual, pá. 1, 2, 4, 2, 5, 0, 2, 6, 5, 5, 3, 1, 3. Alfa Vitor Juliette autorizado. Alfa Vitor Juliette, mantém a posição na interseção. 3, 5, 2, 75. Afirma, no 075. Boa tarde, táxi livre via Alfa Juliette para o 08. Livre via Alfa e Juliette ao 08, na 075. O Gono 075 apenas corrigindo, vai prosseguir táxi via Alfa e vai ingressar via Kilo Pátio 3. Via Kilo Pátio 3 e aguardará o início do táxi do Bang da Gol, que está no 05. Gente, Alfa em Kilo Pátio 3, aguardando o Gono 075. Paulo 75, troca o táxi, patrulha de 9 Campinas, 126 a bordo. Papá, Mike, Eco Delta, prossiga. Eu coloco o vão na direita, o 510, para prosseguir direto, Manati. Papá, Mike, Eco Delta, aguarde contato radar, está autorizado direto, Manati, reporte 20 milhas de Salvador, é Mike, Eco Delta. Reportarei 20 milhas de Salvador, Eco Delta. E vá na foto, Quilo Cabacuá. Quilo Cabacuá Sierra, chame torre 118 decimal 6. É. Exato, ele é 3172. Chame torre 118 decimal 6. 186. 012, tem condições de manter a espera 3 milhas afastada da 17? É nativo. Cliente autorizado, ingresso final, vai manter a espera 3 milhas afastado, curva pela direita. Tá. Oi, Salvador, boa tarde, 3172, estabilizado, ele é baixado, travado, visual. 317 2, boa, tráfego avistado, continua aproximação 28, faz liberação, 1012 no ajuste. Guardando. Poderia confirmar o vento? 190 graus com 7. 7, obrigado. Autorizado pouso 28, 200 graus com 8 nós, ajuste na 092. Autorizado pouso 3172. Alfa Vitor Juliette, decolado 02, ingresso na Chechen Controle 1935. Lado Controle 1935, Alfa Vitor Juliette. Visitax 86, ponte Beira 1785. Muito boa tarde, Alfa Vitor Juliette para transferência. Patango Alfa Vitor Juliette, suba para 1010, ingresso corredor Axé, reporte farol da barra. Mundo 1010, corredor Axé, reportará no farol da barra, Alfa Vitor Juliette. Ingresso ao portão 8. Livre ao portão 8, na 075, boa tarde. Ok. Ok. Bono 755, chame torre 198 decimal 6. 267, tá. Bono 72, solo 04, livre e mantenha na F, chame solo 219. Livre, mantenha 219. Torre Salvador, boa tarde, Bono 755, estabilizado. Renal, pista 28. 75, boa, continua a aproximação, aguarda a liberação. 12 no ajuste. Se guardar. Repita para Recife. Almeia. Com Salvador, 119, decimal 35. Equipamento? Alfa 320. Cliente, graças. Azul 4065, Recife, acendo identificação, vigilante, tudo mantendo esse voo 320, após Renal Sagai. Índia Tango Bravo, contato radar, mantém nível 110. Reporte através da posição Conde. Através de Conde, chão horário, tá curado. Oi, muito boa tarde, 1785 da Gol, observando a aeronave na final, está no ponto de espera. 785, ciente, após passar de tráfego de pouso, ali mantém na 28. 71785. Utilizado. Poderia confirmar 3567? Está autorizado sinal ILS, desça para 2000 pés, QNH 10013, então 3567. Informativo, descendo para 2000, autorizado sinal ILS, 10013, 3567. comando 63 agora. 63. Solo Salvador 3835. Gente, formação X-ray. Campinas 360, aguarde cópia, prevista Goleval após Bonza. Goleval Bonza, ciente, quadrão 5264-3835. Excesso Luau 07, direita, arrestar, troca feliz, boa tarde. Boa. Boa tarde, gol 1925, descida 1950, sem taxa aí. Aham. Gol 1925, a sua identificação, seu estado de chegada e pit desça para nível 070. E pit descendo 70, 1925. Falou, boa tarde, gol 1396, centro da informação X-ray, Prodicari. 396, assume identificação, autorizado chegada a CARI, desça para nível 040. 040, já volto para o de CARI. Gente, número 396, velocidade livre. Tá bem. Aham. Libera na Delta, mantém a chave solo no 2019, boa tarde. Delta, mantém a 2019, boa tarde. Salve Salvador, boa tarde, boa noite, 755, livrou na Delta, não sei se você... Pronto a decolagem 75. 57. 755, portão 4, táxi livre. Teve táxi para o 4, voo na 755. 775. Papá, Mike Eco Delta, frequência livre para a coordenação, chame para o regresso. Papá, Mike Eco Delta. Regresso, Mike Eco Delta. Campinas, via Perisic 58, decola da 28, curva esquerda, subida gole, transição Gonza, controle 199, decimal 35, aciona 5156. 360 para Campinas, via Perisic 58, para decolar de 28, curva esquerda, gole Gonza, 19935, 5156, transporte, então 3835, reposará quando? Pronto para pushback, se não é? Gente, aguarde chamar, 3835, corteiramento correto. 360, gole